cruzando 1600 na da Euleda. 435, contato radar, subo 240. Não, 240, 435. Charlie Charlie Serra, desça para 3.500 pés. Afirmativo. Mais 10 segundos. 3663, decolagem autorizado no 0, vento no 30 grau 099. Chanel 63-1213, autorizado, sim, sai. Autorizado. 039, ali, mantém no 0. November. Ecos 1 November, reporta para onde está a pôr. Afirmativo, então, reporta final curta da 35, Ecos 1 November. Voltará na curta final da 35, Ecos 1 November. 3663, decolou Zono 1, no controle 1198. 198. Salvador, bom dia, tá 3663. Tá 3663, contato radar, subo 340. 340. Decolagem autorizado no 0, vento no 20 grau 0,099. November tem pouso autorizado no 35, vento no 20 grau 099. 09. Decoloso no 7, controle 119, decimal 8. 198. Na 6, 1, 2, 9, 1, 9, 3, 30, Salvador. Oceano 6312, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no meio, 1-10. 10 no meio, Índia Alfa, 26, tá? O 923, chame Centro Recife, 1251. 1251, 923. Voo 435, chame Recife, 1251. 1251, 435. Afirmativo. Uma vez, Solo 18, backtrack autorizado 75. Solo Salvador, bom dia, até 3304. Informação de uma autorização Brasília 3304. 304, pronto para corte? 3304 para Brasília, nível 380 autorizado, via Pergolo 17. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Saída gole, transição ofício. Controle Salvador 1, 19.8, torre 1, 18.6. Aciona 5472, para 3304. 3304 autorizado, Brasília, nível 380, via Pergolo 17. Decolando na 1-0, curva direita, segunda gole, transição ofício. Depois de saída 1, 9.8, 2.6, aciona a transição de 5472, 3304. 3304, correto, então, para o feedback também. Contrato. Torre 3663, passando 130. Fiat. Nove oito, boa. Controle Salvador, Oceano 6312, passa 1400. 6312, contato radar, suba 350. 350 autorizado, 6312. Confirme 05. Ciente, livre coordenação. Tô 3663, chame Recife 251. 251? Para pushback e acionamento do sete na 3304. Autorizado 504, sitão 3304. Contra ataque, sitão 3304. Objeto 5811, pronto para Guarulhos. Para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Atruísque 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, transição B10. Controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6. Aciona 5504, objeto 5811. Leta P10, Bravo Índia, Delta Eco Vipo. Objeto 58 no correto, estive pronto para pushback também. Charlie Charlie Serra autorizado no 1500 pés, reporte visual com a 17. Cadê o tempo que é contra a visual com a 17? Tá bom, tá. Ajuste 1-0 no meio. Da 3304, estamos com 174 a bordo, autonomia de 3 horas e 5, internet de decolagem. 3304, táxi via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10 no 6, um bom dia. Obrigado, tá aqui, é o ponto 010, obrigado, bom dia. para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. 2.000 pés, no 0 no meio, ajuste no 0 no meio. Só para confirmar, é pátio e Alpa, não é isso? Para o Tan 3304? Afirmativo. Retificando é via pátio, Índia e Alpa. Pátio e Alpa, Tan 3304. Hoje é o Chanel 63 no 1 no pronto pacote. Negativo. No caso, o senhor tem alguma prioridade, transporte de órgãos para transplante? Chanel 63 no 1 no... Aguarde só um minuto. Transporta o sentido pela Mario Railway com este 1016. Avisar como sete, Charles Charles Serra. Charles Charles Serra, torre 18-6. Obrigado. Aguardando, 3259. Chanel 63 no 1, pronto para corte? Chanel 63 no 1 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via 350. Decolagem da pista no 0, com primeira curva à direita, saída da Elmeda, transição B10. Controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6. Aciona 5510, o Chanel 631. O Chanel 631, correto, e pronto para pivete pela vez. São 3859, pronto, cópia. Sempre, prossiga. São 3859 para Curitiba, nível 380 autorizado, via Aperuísque 58, decola da pistão na 0 com primeira curva à direita, saída da Elmeda, Sagaz. Controle Salvador 1, 19.8, torre 98.6, aciona 502, TAM 3259. Autorizado Curitiba, nível 380, pela 358, conforme, declarado ao 10, curva direita da Eleta, pode direto para cá. Controle em 1998, torre 18.6, e o transponder 5502, TAM 3859. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304. Controle Salvador, TAM 3304. 3304, contato radar na decolagem, suba 380. 380, o TAM 3304 autoriza da presente voar direto ao FITO. Aguarde coordenação com o Centro Recife. Lá na TAM 3304. Charlie, Serra, qual parte? Descende until level 090. Ok, increase descend level 090. Bom dia, 982, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 0 no 6. Zero na mar e 0 no 6. TAM 3304, vou ao FITO da presente. Direto ao FITO, TAM 3304. TAM 3733, aguarde forte. Azul 4426, está autorizado o ILS X-Ray? Autorizado, reporte estabilizado. Será estabilizado no X-Ray 4426. Ano 3733 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, decola da pistola 0 com primeira curva direita, na saída da EL, Leta, Pride, aerovia circulou no 6, até Belo Horizonte, após direto Pride, direto Piratininga. Controle Salvador 1,9,8, todo 1,8,6, aciona 5512, SAM 3733. São 3733 correto, então para o feedback de acionamento. Autorizado, se não ataque, foi objeto 58, número. Dia que o Romeu Oscar, pronto para a Romeu Oscar, morro São Paulo, no meu pé, decola da 1-7, curva direita, corredor axé, controle 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 0153, seu Romeu Oscar. Romeu Oscar para... para acionamento táxi, chama a torre 1-9-8-6. Abraço, amado. Acione a porta táxi, Oscar. SAM 3304, chame Recife 1288. 288, chama Recife, SAM 3304. Oscar, senta a viatura da Infraero, que estava se deslocando na Papá. Reporte na Papá.